야, Guardião da Estrela. Aí está ele de novo. Nos conhecemos de longa data. Já fui teu inimigo. Já tentei impedir. Mas quem te para? É por isso que ele sempre te envia. Ninguém te para, não é, guardião? Ninguém consegue. Você apanha, apanha, apanha, cai, mas levanta de novo. Você cai e levanta, cai e levanta. Muitos dos teus adversários, guardião, estão hoje reencarnados como médiuns e dizem estar na luz. Pela misericórdia do Pai, foram inseridos em trabalhos de luz, mas pertencem às trevas. São seres negros, escuros, treva, o mal, são a fotografia da prepotência, do orgulho, da ganância, da vaidade. Ah, guardião, foste enviado pelo Cordeiro de novo para sofrer. Mas dessa vez eles fizeram diferente. Trouxeram guardiões de cada ponto de força para te ajudar, mergulhando-os na carne. Todos em desvantagem, no esquecimento, problemas. Vais enfrentar problemas, guardião. Vai ter que ter paciência. Vai ter que compreender, guardião. Paciência, guardião. Pensa, medita. Muitos são aqueles que se dirão ser seus amigos. Muitos vão dar tapinha nas suas costas, guardião, e por trás vão falar mal de ti. Ah, guardião, ainda amoroso, guardião, ainda inocente pela quantidade imensurável de amor e fraternidade que tem no teu espírito. Tu és insistente, guardião. Esse mundo habita treva. Aqui, guardião, não tem espaço para luz. Mas agora eles querem inserir a luz aqui. E querem te usar para isso, guardião. Eles não vão te ouvir. Eles estão preocupados, guardião, com seus bolsos, suas vidas. Eles são só ego, guardião. Eles não são amor, não são fraternidade. Tu terás muitos problemas aqui, guardião. Há muitos daqueles que hoje dizem que te amam vão te odiar, guardião. Vão voltar-se contra você. Esses que te apoiavam e agora se voltaram contra são muito poucos na frente daqueles que vão te trair e voltar-se contra você. Tu vai apanhar muito, guardião. Vais sofrer muito. Mas tu és forte, não é? Tu cai, levanta. O Cordeiro sabe quem ele envia. Hoje eu já não sou tão tolo. Eu preferi escolher trabalhar do lado vencedor. E hoje eu sou o Exu Cobra Negra. E eu, guardião, trabalho contigo. Eu vou te ajudar. Já fomos inimigos, não é, guardião? É, eu já trabalhei pra ela, pro demônio, pra Lilith. Hoje, guardião, eu trabalho pra luz. Lembra da nossa luta, guardião? Lembra que tu foste desdobrado naquela tribo de índios e foste lutar comigo frente a frente. Me enfrentou e me venceu. Guardião, agora tu vais ficar frente a frente com a rainha do inferno, com Lilith, e terá que vencê-la. E os guardiões de cada ponto de força que hoje estão reencarnados em corpos femininos terão que estar contigo nesse momento às 7. Às 7, guardião, elas serão anunciadas. Quando tu for desdobrado para ficar frente a frente com Lilith, para lutar com ela, com toda a tua honra e glória, toda a tua luz. Chegou a tua hora, guardião. Tu adquiristes o patamar da luz que o Cristo queria, que o Cordeiro queria. Chegou a tua hora, guardião. Coloque a tua armadura, a tua espada e vá. Ela está te esperando. Chegou a tua hora de ser levado ao inferno e estar frente a frente com ela. Eu não posso ir lá, mas eu vou te ajudar. Eu vou contigo até onde eu posso. Depois, guardião, é contigo. É contigo, pequeno sol, filho do Cordeiro. Eles não vão acreditar em você. Não ligue pra isso. Eles vão te atacar e te odiar. Mas você vai amá-los e salvá-los do inferno. Todos aqueles que estão te atacando, eles vão te odiar. E você vai amá-los. Eles não vão saber que estão sendo ajudados por você. Só quando chegarem no plano espiritual após o desencarne. Suporte as ofensas. Eles próprios serão ajudados e auxiliados por você mesmo. É necessário que você apanhe deles e trabalhe em prol da salvação deles. Isso é amor, guardião. E você, isso, chegaste no patamar esperado. Que bom. Chegou a hora. Depois de milênios de espera, chegou o teu momento, guardião. Tantas peregrinações na carne, tantas indas e vindas em corpos físicos diferentes. Até mulher tu já foste, guardião, mesmo sendo um espírito masculino. Boa sorte, guardião. Tu vais vencer.